Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Nesta semana, nós estamos estudando algumas lições espirituais a partir do livro do Êxodo. E o título da mensagem desta noite diz assim: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Êxodo capítulo 3, verso 7. Dando assim o título da mensagem, vocês podem lembrar que existe um hino, né, do Inário Adventista com esse mesmo título, hino do pastor Valdeci Lima. Foi meu professor, uma pessoa muito especial, muito bacana. E, se eu não me engano, ele escreveu essa música no contexto da morte. Não sei se foi do seu pai ou da sua mãe. E aquela coisa, né, Deus conhece a angústia que vai dentro da nossa alma. Assim todas as dores, todos os sofrimentos, bem como toda a alegria, todo o prazer, todas as coisas boas. Porque Deus conhece tudo. E Êxodo 3, verso 7, a Bíblia diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Eu vi, eu ouvi, eu conheço. Agora, qual que é o contexto que vem antes desse texto? Nós conversamos ontem sobre Êxodo capítulo 1, dos versos 1 a 14. E também puxamos para de trás disso o contexto. Como é que a gente sai do paraíso que Deus criou, Gênesis 1 e Gênesis 2, para a escravidão do povo de Israel no Egito? Para uma situação de opressão, de sofrimento, de assassinato, de mentira, de corrupção política, de corrupção religiosa e etc. E aí a gente lembra do livro de Gênesis, que a realidade é uma obra de Deus, é criação de Deus, um Deus que é amor, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é bom, mas que dotou as suas criaturas de liberdade e responsabilidade, através da qual o anjo de luz se torna um demônio. E onde o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, se torna pecador. E agora, ao invés de amarmos uns aos outros e trabalharmos juntos, a gente oprime uns aos outros e faz mal um contra o outro. Em um contexto ou em outro. Essa é a sorte da humanidade, é o pecado. Mas com o pecado entra a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E aí agora a gente entende que todo esse sofrimento que a gente passa com a saúde, com a vida financeira, com as privações, com os inúmeros problemas que nós temos, tem uma e única causa: o pecado. O pecado esconde a sua face através do prazer, através da sedução, através de uma ótima ideia. Porque o pecado te vende uma ótima ideia. Mas quando ele entrega o produto, ele entrega junto com o produto a frustração, o sofrimento e a morte. E Deus permite uma experiência tão pesada quanto o pecado e a morte para que a gente entenda o seu verdadeiro caráter. O pecado não trouxe uma coisa boa para a nossa vida, para a nossa história. Ele só trouxe o mal. Mas o fato é que o mal existe, nós vivemos ele na nossa experiência, e muitas pessoas não entendem os porquês. E nós não somos chamados a explicar o mal, nós somos chamados a desmascarar o caráter do mal. E como é que a gente desmascara esse caráter? Olhando para a história da nossa vida e da vida daqueles que passaram. As marcas que o pecado trouxe. E uma das marcas do pecado é separar as pessoas em nome da ganância e do egoísmo. Por que que se desvia milhões de reais dos cofres do nosso país para as mãos de políticos e empresários corruptos? E esse dinheiro não serve para que você faça exames de saúde, tenha uma polícia melhor preparada para proteger a tua casa, teu carro, a tua vida e etc. Por que essa injustiça social? Por causa do mal que entrou na natureza humana e faz com que uns oprimam os outros. E a gente olha para a história e o Egito oprime Israel. E o Egito tem medo que o povo de Israel seja mais forte, que o povo de Israel pare de servi-los. E então, usando de astúcia, escraviza o povo. E até onde vai essa atitude de um governo corrupto? A Bíblia diz, nesses capítulos 1 e 2 de Êxodo, que Faraó manda as parteiras matarem todos os filhos dos hebreus de sexo masculino. Era para deixar as meninas viver e matar todos os meninos. Já pensou que coisa terrível? Matar o indefeso, o inocente. Algo terrível. Algo que o faraó, rei do Egito, mandou fazer. Nesses capítulos se diz que Deus livra Moisés da morte. Porque Moisés é um menino nascido na família dos escravos, dos hebreus. E a Bíblia diz que seus pais viram que ele era formoso, ele era bonito, e esconderam ele até 3 meses. Só que o neném chora, não adianta, não tem o que fazer. E não estavam mais conseguindo esconder o choro. E passavam egípcios por ali, e algum podia ouvir um choro de nenê e dizer: deixa eu ver quem é esse nenê. É menino ou menina? E se fosse menino, como era o caso, ele era menino, o que queriam fazer com ele? Matar. E aí eles têm aquela ideia de colocar ele numa cestinha de junco e jogar ele no rio. E ali ele desce o rio Nilo. A filha de Faraó encontra um menino bonito nesse cestinho e a irmã dele está olhando de longe. A filha de Faraó fica encantada com a beleza do menino e fica com vontade de ter aquele filho para ela. E aí a menina, que é a irmã dele, diz assim: você gostou dele? Aí ela responde: gostei. Então você quer que eu chame uma das hebreias para cuidar dele para você? Ah, tudo bem, claro. E aí a menina chama a mãe dele. E a mãe dele educa ele, Moisés. E explica para ele: você é um hebreu. E eles mandaram matar todos os meninos hebreus. Eu te coloquei no rio. E eu estou criando você. E um dia você vai sair daqui e vai morar no palácio. Porque você vai ser filho da filha de Faraó. E a mãe dele explicou para ele quem era o Deus verdadeiro. Não eram aquelas estátuas do povo do Egito, que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não ajudam ninguém. Não eram esses os deuses. E ela explica para ele quem é o Deus verdadeiro, Deus de Israel. Quando Moisés cresceu e ele foi morar com a sua mãe egípcia, ele passa agora a ser educado na sabedoria dos egípcios, e inclusive se diz que talvez ele estaria na linha de sucessão do trono. Talvez. É possível que ele poderia se tornar um faraó um dia. Conforme o faraó morresse, não tivesse de repente uma outra pessoa para substituir, ele, como filho da filha de faraó, estava na sucessão do trono. Mas ele sabia que ele era hebreu, e ele vê um soldado egípcio espancando um hebreu. Eu não sei vocês, como que vocês se sentem diante da violência, mas eu me sinto mal. Eu não gosto de gritaria, pessoa xingando a outra, pessoa batendo na outra. Eu, particularmente, não gosto. Não sei se você gosta. Mas Moisés se sente com raiva dessa situação e peca. Moisés é um assassino. Moisés mata o egípcio, que estava espancando o escravo. Mas ninguém viu. Outro dia, Moisés estava passando, e agora a briga é entre dois hebreus. E provavelmente aquele hebreu que Moisés livrou matando o egípcio, contou para os outros: poxa, teve um egípcio que matou o outro para me defender. Aí quando Moisés vai brigar com os dois hebreus, ele diz: gente, por que vocês estão brigando? Aí um diz para ele: por que, você vai me matar também igual você matou o egípcio? E nessa história, talvez tinha algum egípcio perto. Como é que é? Moisés matou um egípcio e conta para Faraó. E a Bíblia diz que Faraó queria matar Moisés. E Moisés, ele vai para o deserto, para a terra de Midian. E chega lá, olha a sociedade em que ele vivia. Ele está num poço de água, e tem algumas mulheres pegando água para dar para os rebanhos, e chegam alguns pastores expulsando as mulheres. Não, essa água é nossa, sai daqui, sai daqui. São violentos com as mulheres. E a Bíblia diz que Moisés defende as mulheres e dá água para elas e para os rebanhos. As meninas voltam para casa e contam para o pai delas o que aconteceu. Reuel, ou Jetro. E ali, o homem diz assim, mas cadê esse homem que defendeu vocês? Não deixa ele lá não, traz ele aqui para que ele coma pão. E ali Moisés vai morar com aquele povo. Jetro vai ser o sogro dele, ele vai casar com Zípora. E ele vai ter um filho chamado Gerson. Então aqui está um pouquinho da história de Moisés no contexto antes do capítulo 3. E agora vamos dar uma lidinha no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 8. E a Bíblia diz assim: apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou, e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. O que que acontece? Aquele faraó que queria matar Moisés, ele morre. Ele não é mais o rei do Egito. Agora um outro faraó está no lugar dele. E os filhos de Israel gemem sob a servidão da escravidão e clamam ao Senhor. Deus ouve o gemido, Deus lembra da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e ele atenta para a sua condição, e Deus age. Moisés está ali sozinho, cuidando do rebanho, tanto que na hora que ele vai dizer, né, vou ver lá essa maravilha, ele não tem nem com quem conversar, né? E ele dizia consigo mesmo: deixa eu ir lá ver essa coisa estranha. A sarça não era estranha, porque a sarça seria um mato, um arbusto comum, igual todos os arbustos. Você fica muito espantado quando você vê um pedaço de mato? Não, né? É comum. Mas Moisés vê um pedaço de mato incomum. Ele está pegando fogo. Mas nem isso é incomum, né? Fogo é uma coisa normal. Só que nesse fogo tem alguma coisa diferente. Esse fogo queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima. E não consome o mato. Interessante, né? E ele diz: eu vou ver essa grande maravilha. E quando ele vai ver, Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. A presença de Deus santifica todas as coisas, todos os lugares. E a presença de Deus se manifesta para Moisés. E Moisés recebe de Deus uma informação que explica o que não tem explicação. Por que que Deus permite o sofrimento? Ninguém tem resposta para isso. Só Deus pode responder. Por que que ele permite? Porém, surgem inúmeras dúvidas sobre o caráter de Deus. Primeiro, será que Deus existe? Segundo, será que Deus se importa caso ele exista? Questões importantes e não são fáceis de serem respondidas. E nesse texto, o que não tem resposta é respondido. E Deus diz: certamente eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu gemido. Eu conheço o seu sofrimento e eu desci para tirar ele do Egito e levar para Canaã. Aqui estão algumas ideias muito importantes a respeito de Deus. Deus vê, Deus está ciente de todas as coisas. Abre sua Bíblia no Salmo 94, verso 9. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia, irmãos, e vamos entender um pouco dessas prerrogativas de Deus. Deus como aquele que vê, aquele que ouve, aquele que conhece e aquele que desce para nos livrar. E o salmista, inspirado por Deus, faz duas perguntas no Salmo 94, verso 9. E ele pergunta assim: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? O salmista quer dar uma ideia, que é a seguinte: de onde Deus tirou o formato da realidade que ele iria criar? Lembra que Deus criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Aquele que formou o ser humano vendo, ouvindo, falando, amando, será que ele não tem nenhuma dessas características? Será que ele não enxerga, ele não ouve, ele não fala, ele não ama? Vocês entendem a pergunta? Deus dividiu com a gente o que pertence a ele. Antes de Deus criar tudo o que ele criou, ele era Deus da mesma forma. Ele tinha alegria, ele tinha paz, ele tinha amor, ele tinha santidade. Vocês entendem? Não muda nada quando ele cria o mundo. Ele continua sendo Deus, imutável, perfeito, eterno. Agora, quando ele cria, nada existia. E agora ele cria pessoas capazes de enxergar, de ouvir, de falar, de amar, de existir. Então ele, através da criação, Deus divide com a gente o que pertence a ele. Porque é ele que enxerga, que ouve, que fala, que ama e etc. O que fez o ouvido, ouve. O que fez os olhos, vê. Salmo 33, verso 18. Volta um pouquinho aí no livro dos Salmos. E a Bíblia vai nos dizer assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos de Deus fixados naqueles que o temem, confiam na sua misericórdia. Quem confia na misericórdia de Deus? Quem crê em Deus. E esses são um tesouro particular do Senhor. Mas alguém diz, né? Não é todo mundo que crê em Deus? Não, não é. Não é todo mundo que teme a Deus? Não, não é. Não é todo mundo que ama a Deus? Não, não é. E a pergunta que fica para a gente, a partir desse texto, quando Deus olha para a gente, ele olha para pessoas que o temem, que o amam, que creem nele, ou não? Vai um pouquinho para frente, Zacarias 4, verso 10. Zacarias é um dos meus profetas menores prediletos. O livro de Zacarias tem muitos paralelos com o livro do Apocalipse. Inclusive, por exemplo, né, os quatro cavaleiros do Apocalipse são personagens famosos do livro do Apocalipse. No livro de Zacarias você tem quatro cavalos, bem semelhantes àqueles dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas não é esse texto que a gente vai ler outro. Capítulo 4, verso 10. E a Bíblia diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Alguém poderia pensar, né? Deus só olha para os seus favoritos, os que o temem, os que esperam na sua misericórdia. É só para esses que Deus olha. Não. Deus olha para toda a terra. E a Bíblia fala de sete olhos. Engraçado isso, né? Se você encontrar um bicho por aí com sete olhos, você ia ficar espantado, né? Você nunca encontrou, né, nenhum bicho aí por aí com sete olhos, né? Número sete é o número da perfeição. Para indicar essa ideia que Deus vê tudo de forma perfeita, por todos os lugares. Inclusive vê o nosso coração. O livro do Apocalipse vai usar essa mesma imagem no capítulo 5, verso 6. E ali se apresenta um personagem também com sete olhos. A Bíblia diz assim: então vi no meio do trono dos quatro seres vivos e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O ser agora que carrega esses sete olhos é o Cordeiro, Jesus Cristo. Sabe por que que Jesus Cristo pode morrer por você? Pelos seus pecados. É porque ele conhece os seus pecados. E só quem conhece os seus pecados é quem conhece o seu coração. Porque existem muitos pecados que só se manifestam no coração. Eu já fiz muita coisa errada na vida. Muitas pessoas talvez já me viram fumando um cigarro, já me viram bebendo bebida alcoólica, já me viram fazendo coisas erradas. Agora, quem viu os pecados do meu coração, da minha mente? Cristo. E conhecendo todos os meus pecados, ao invés de me condenar ao inferno, ele vai para o inferno da cruz, por mim, para me salvar. E ele faz isso por mim e por cada um de nós e por cada um de vocês. Porque ele vê a realidade do pecado. E se ele vê a realidade do pecado, ele vê a realidade de todas as coisas. Salmo 139. Versos 14 a 16 são versos importantes em relação a essa ideia daquilo que Deus vê. E a Bíblia diz assim, o salmista louvando. Salmo 139, versos 14 a 16. E o salmista diz assim, falando com Deus: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse texto é muito importante para dizer o seguinte: Deus vê tudo antes de tudo. É por isso que o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Porque antes que o mundo fosse criado, ele já sabia de toda a maldade do nosso coração e do coração de todo mundo. E a maldade do coração humano iria criar o quê? Escravidão. Um oprimindo o outro. Maldade. Um pecando contra o outro. Assassinato. Um matando o outro. Mentira. Um mentindo contra o outro. Hipocrisia. Um sendo hipócrita contra o outro. E Deus viu tudo isso antes de criar o mundo. Mas Deus não concorda com nada disso. Aí ele diz assim: para não destruir esse mundo, eu carrego sobre mim a culpa de tudo que eu vi do pecado de cada um de nós. Estão entendendo quem é Deus? Ser maravilhoso, capaz de tudo para nos salvar. Nós lemos, né, o Salmo 94, e ele diz que o Deus formou o ouvido, será que ele não vai ouvir? Jeremias 31, verso 18. O que que Deus ouve? O texto do Êxodo diz que Deus viu, que Deus ouviu, e Jeremias 31, verso 18, vai dizer algo interessante. Deus falando, né? Bem ouvi Efraim que se queixava. Efraim que se queixava, dizendo: castigaste-me, fui castigado. Como novilho ainda não domado, converte-me, serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Bem ouvi Efraim que se queixava. Deus conhece todo o sofrimento e angústia que leva as pessoas a se queixarem, a indagarem, a buscarem respostas do porquê das coisas. Além de ouvir as queixas, A Bíblia diz que Deus ouve as orações. Salmo 65, verso 2. E o Salmo 116, verso 1 diz assim: amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Às vezes, irmãos, a gente cansa de ouvir as pessoas. E realmente, infelizmente, existem pessoas que nos incomodam por razões múltiplas. E a gente não aguenta nem ouvir a voz. É verdade ou não é? Infelizmente, nós somos assim, porque nós somos pecadores. E nós agradecemos a Deus por Ele ser diferente de nós. Como diz aquela música, né? Deus não cansa de amar. E isso envolve o fato que Deus não cansa de ouvir. Os ouvidos do Senhor estão atentos a toda queixa, a toda oração, a todo agradecimento, a toda alegria, a todas as coisas. Façam de Deus um amigo que ouve as suas palavras, o seu louvor, as coisas boas, as coisas ruins, tudo. E a penúltima coisa, Deus conhece. Sabe que o verbo conhecer, ele implica em coisas bem parecidas, né, com ver e ouvir. A gente vê, a gente sabe, a gente ouve, a gente sabe, a gente conhece. Mas o verbo conhecer, ele denota bastante intimidade. Te conheço. O marido pode dizer para a mulher, o pai para o filho vem assim, né? O filho faz aquela arte, que você vê na cara dele que ele fez arte. Conhece ele. O que você fez? Não, pai, não fiz nada. Eu te conheço. Eu tenho intimidade com você. Eu olho na tua cara e eu sei que você fez alguma coisa de errado. Aí você vai pro quintal, tem alguma coisa estourada lá, né? Pera, pai, eu consigo explicar. Tá, consegue explicar, né? Porque conhece. É íntimo. E a Bíblia fala que Deus conhece. Jó 21, verso 22. A Bíblia diz assim: acaso alguém ensinará ciência a Deus, sabedoria a Deus, a Ele que julga os que estão no céu? Quem que pode ensinar a Deus, o Deus que julga tudo, que conhece tudo? Salmo 44, verso 21. Esse texto é interessantíssimo também, porque ele fala de você, de cada um de vocês. Salmo 44, verso 21. E ele diz assim, falando de Deus: porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Deus conhece, não é só assim a nossa cara, se a gente fez alguma coisa errada ou não. Ele conhece os segredos do coração. Salmo 73, verso 11, um pouquinho aí para frente. E alguns duvidam, né? E aqui está uma pergunta. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus conhece? Daniel capítulo 2 vai nos responder. Livro importantíssimo do Antigo Testamento, Daniel capítulo 2, versos 20 a 22. Será que Deus tem conhecimento? É a pergunta do Salmo. Vamos responder com o texto de Daniel. Daniel 2, a partir do verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus conhece tudo. Agora, eu queria dizer para vocês que o conhecimento de Deus que Ele tem não é só de ouvir falar. Não é isso. A Bíblia diz assim: em toda angústia do povo, Deus foi angustiado. Isaías 63, verso 9. Olha a ideia. Em toda a tua angústia, Deus foi angustiado. O conhecimento que Deus tem não é alguém que conhece as coisas de fora, que vê você passando fome e fica aqui assim olhando. Conheço. Que vê você sofrendo violência, maldade, etc., e fica olhando de fora. O conhecimento que Deus tem é alguém que sofre com você no teu sofrimento. É alguém que se alegra com você na tua alegria, em todos os momentos. É por isso que a gente adora a Deus na igreja E a gente adora a Deus em casa, e a gente adora a Deus no carro, e a gente adora a Deus em qualquer lugar. Porque Deus não é um ídolo que está aqui dentro dessa igreja. O Deus que a gente vem adorar aqui nos acompanha em todos os lugares. Mesmo porque se Ele não nos acompanhasse, Ele não teria conhecimento, né? Ele não poderia dizer que Ele conhece. Não ia conhecer nada, você não estava lá. Mas Ele estava, como Ele está, como Ele sempre vai estar com a gente. E para terminar, Deus descerá para nos livrar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 a 17, a gente termina a mensagem desta noite. Eu poderia citar muitos textos onde a Bíblia diz que Deus desce para averiguar uma situação. Uma delas, por exemplo, é a história de Sodoma e Gomorra, não é verdade? A Bíblia diz assim, que Deus desceu para ver se realmente aquilo que chegou até Ele era verdade. Claro que essa é uma ideia interessante e a respeito de Deus, essa dinâmica dEle, como um ser onisciente, Ele se coloca no nível das criaturas. Deixa eu ver aí se é isso mesmo, se corresponde. Ele desce para ver Sodoma e Gomorra. E o livro do Êxodo vai dizer que Ele ouviu, que Ele viu, que Ele conhece o sofrimento do povo no Egito e Ele desceu para livrar. Agora, isso não é só no passado. Deus promete descer mais uma vez para nos livrar definitivamente do pecado e da morte. A Bíblia diz assim. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai descer para mais uma vez nos livrar, agora de forma definitiva. Deus fez algo maravilhoso na terra do Egito, nós vamos estudar essa semana. Deus abriu o mar. Deus deu a sua lei a um povo rebelde e complicado. Se você faz parte de um povo rebelde e complicado, venha essa semana. Porque Deus vai falar com vocês dos objetivos que Ele tem para a salvação de vocês. Para vocês se alimentarem, para vocês se prepararem. Separem tempo para Deus, não para mim. Porque essa semana vai ser uma semana especial. Deus ouve tudo que a gente diz por completo. Deus conhece o nosso coração e a nossa vida. E Deus desce para nos livrar. Você entendeu a importância desse encontro com Deus? Quando a gente estuda esses temas, a gente adquire uma noção de Deus maior do que a gente tinha antes. Se a gente alimenta a nossa vida só com televisão, novela, internet, música e bobagem, você não tem uma visão de Deus, de quem Ele é, do que Ele sabe, do que Ele conhece da tua vida, e do que Ele faz para te livrar, para te salvar. Você compreende as coisas que estão em jogo aqui? É a compreensão de quem Deus é. E é só compreendendo quem Deus é que a gente vai ter a salvação. Lembra de João 17, verso 3? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro. Entendeu? É conhecendo a Deus que a gente tem salvação, por causa de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Essa noite nós vamos pedir para Deus, para Ele descer, e olhar para a nossa saúde, para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para a nossa vida como ela está, em meio aos sofrimentos, dificuldades, alegrias, seja o que for. E se você quer pedir para Deus descer, olhar para a tua vida e te livrar e te salvar e te abençoar, se coloque em pé, venha à frente até o altar. Eu sou o primeiro a aceitar o apelo, eu estou aqui dizendo, Deus, eu quero que o Senhor desça. Olha para a minha vida, destrói o pecado, a doença, o mal, a angústia, seja o que for. Faz o mesmo por mim, pela minha família, pela igreja. E se você quer pedir a mesma coisa, Venha até a frente, se coloque nas mãos de Deus e louve o nome de Deus, o Senhor que vê, que ouve, que sabe todas as coisas. Amém. Vamos orar assim como estamos. Papai do céu, eterno e querido, maravilhoso, obrigado pela tua presença na nossa vida, Pai. Nós não entendemos a vida, Pai. O sofrimento, a angústia, a alegria, o prazer, as coisas boas, nós não entendemos nada, Pai. Nós não temos explicação, mas nós te agradecemos pela experiência da vida que o Senhor deu a todos nós, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer e dizer, Pai, que nós precisamos que o Senhor desça para olhar para a nossa vida, Pai. Olha para a nossa saúde, olha para a nossa família, olha para a situação financeira, olha para a situação espiritual e destrói a obra do diabo e do pecado, Pai. Nós não merecemos isso, mas pela graça de Jesus Cristo, em nome dEle, pelo sangue dEle, nós te pedimos isso, Pai. Que o Senhor nos ajude a estarmos aqui essa semana, não vai ser fácil. Mas ajuda-nos a estarmos aqui para te buscar, não para buscar um pastor. Para te amar, para te conhecer e para ter o Senhor na nossa vida como nosso Salvador, Pai. Protege-nos na volta para casa, protege os nossos lares, a nossa família. E que a tua graça nos baste para a salvação eterna com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.